Céu, tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. Que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém. Mas que são minhas e de você também. Se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria dindi, tudo dindi, lindo. Se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Fica, Dindi. Olha, Dindi. E as águas deste rio onde vão? Eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você. Tinti, que é a coisa mais linda que existe, você. Não existe, Dindi. Olha, Dindi. Adivinha, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore. Yes, I do, yes, I do. I let you go away if you take me with you. Don't you know, coisa mais linda que existe é você. Não existe, Dindi. Olha, Dindi. Adivinha, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore. Eu te adore. Eu te adoro.